eles perguntam bem ouro, mas não são convertidos. Para a igreja eles jejuam, mas não são convertidos. São cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, são cristãos não convertidos. Checa. Deixem-me explicar o que se passa no seio da nossa igreja. Há tanta calúnia, mentira, rancor, fofoca e inveja. Tantos gentes falsos são tipo sapatos que vendem no maco. Eles só espalham, não juntam. Tem-se inspirado no vídeo, interessados em seus interesses. O andamento da obra é secundário. Gostam de julgar, gostam de apontar. Não sei se disso recebem salário. É incrível! Eles também pregam, eles também oram, não faltam nos cultos. Criam contendas, falam na mão dos outros, fazem lixo no culto. Estão sempre na igreja e também no corpo serão vomitados, irmão. Mortos. E não falo de líquido, mas tome já decisão. Não envolverá cirurgia, mas dei a Cristo o coração. E vocês não são cristãos, é só um modo de vos chamar. Atendam já a chamada de Cristo, senão vai parar de chamar. Eles pregam também ouro, mas não são convertidos. Vocês pra igreja eles jejuam, mas não são convertidos. São cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, são cristãos não convertidos. Mas eram, cresceram e casaram, continuam na igreja, dão tudo de bom a seus afazeres e pra Deus é só os quebra. Quando alguém da família tá doente, eles não oram, eles levam nos bruxos. Não quem não puder da palavra de Deus, eles são lambuzos. Oh my God, publicando fez que até cristão não consegue tirar um tempinho de oração. Quando ora é pra criticar os irmãos, as tropas na guerra sem arma na mão, lutando com a própria vida. Tu andas na igreja à procura de mulheres, ou seja, das novinhas. És amigo dos outros quando te apetece e quando precisas de algo. Não consegue ser verdadeiro o que sabes, é só ser falso. Tá sempre amputando os erros dos outros, os teus já confessaste. Tá sempre a pecar por tudo, por nada, e vais do Natal confessar-te. No final de tudo Deus vai te condenar. Precisas de mudar, é disso se entregar. Eles pregam também ouro, mas não são convertidos. Vocês pra igreja eles jejuam, mas não são convertidos. Eles são cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, pai do Senhor, cristãos não convertidos, são cristãos não convertidos. Eles louvam só com os lábios e não o coração. Partilham pra mesma igreja, mas não a mesma intenção. Veste para impressionar, pra todos verem passarela. Não te iludes, irmã, igreja não é passarela. E quando o pastor prega, eles dizem amém. Mas quando saem, fazem o que ele disse pra não fazer. Eles não sabem perdoar, só abusar e provocar. Falam tanto de amor, mas só sabem odiar. Eles têm mais de duas e a consciência não pesa. Todas se conhecem, todas elas são da igreja. Não oram, não meditam, não buscam, não compartilham. Tenham uma vida desregrada, eles não se santificam. Se és dessa linha, meu mano, se desliga, bro. Deixe esse caminho, siga a verdade, vida, bro. Eles pregam também ouro, mas não são convertidos. Vocês pra igreja eles jejuam, mas não são convertidos. São cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, são cristãos não convertidos. Você que se diz ser cristão, já parou para refletir profundamente em Mateus 7, 13 a 23? Preocupa-me saber que a maioria dos que se dizem ser cristão em Angola correm o risco de passar a eternidade no inferno. E muitos desses até professam Cristo Jesus como o Senhor. Não porque não conhecem a Cristo, mas sim porque Cristo não os conhece. Por viverem um cristianismo baseado em doutrinas religiosas, em culturas e não na palavra de Deus. Existem tantos homens, mulheres, jovens e crianças totalmente enganados que creem que irão para o céu por um dia terem repetido uma oração. Amado, entenda, a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, e a fé é precedida e seguida de arrependimento, e arrependimento é mudança de atitude. Isto quer dizer abandonar o pecado, odiar o que Deus odeia, amar o que Ele ama, crescer e progredir em santidade. Eles pregam também ouro, mas não são convertidos. Vocês pra igreja eles jejuam, mas não são convertidos. São cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, cristãos não convertidos, são cristãos não convertidos.